Sempre fui do tipo buzzer, decidi beber até cair, de dançar, de pular, pra tentar me divertir. Qual a peça? Não me segura, que senão eu dou um troço. Pega um base aí, manda ver nesse negócio. Sendo tonto, penso na maneira de escapar com o Charlie Manson. Sou mecânico, toca de cuica que eu vou de bate pronto. Baião virou remédio. Essa menina já sacou e quer também dançar.